Controle de Salvador, muito bom dia, Otan 3601, decolada, saída da El. Bom dia, Otan 3601, suba ao 360, saída da El, vigilância. Ao 360 da El, Otan 360. Suba restrita ao 300. 300, 360. O 3601 não poderia voar Brita? Aguarde. Alternativa 1-3325 e solicite o mesmo. 251-3325, obrigado.